siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço na batida do cavaco. Fala galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Eu! Temos também o Zeste. É, isso aí. Marvel. Temos também o Godokin. Boa noite. O Churrumino. Boa noite. E o nosso convidado especial, o Amaury Júnior dos vlogs, Daniel HDR. Ah, meu amigo! Com a porra de uma taça de champanhe bêbado já, né, falando. Nada de cerveja aqui. Agora, uma coisa é certa, nós vamos falar de uma outra história da Marvel que você, Marveco safado, nunca mais vai conseguir ver agora que eles são da Disney. Nunca. É verdade, cara. Pior que é verdade mesmo. Não tem muita coisa sinistra, muita coisa errada, né, cara? Isso aí, galera. Hoje vamos falar de Supremos Volume 2. Aê! Continuação daquele podcast que a gente fez, sei lá... Um ano atrás. Ô, tá explicado, então. O cara que gritou no fundo é o Bruno. Tentando é voltar. É o dele do passado. É o ego do passado. Ó, Interestelar aí. A gente tem que usar esse tipo de coisa pro encadernado dos amigos dos Supremos, cara. Bruno preso numa quarta dimensão tentando mandar mensagem pra ele. Tentando enganar o Thor, tá ligado? Eu nunca saí do site, é o Loki que disse isso. Então, galera, vamos falar de Supremos e que é o que vale, e vamos logo começar isso sem Loki. Alguém lembra aí, vamos tentar situar aí o pessoal quando acabou o volume 1. Alguém lembra o que aconteceu entre volume 1 e volume 2? Não. Peraí, não aconteceu aquele pesadelo supremo? Não sei, eu não li. Galactus? Não. O Galactus? É o Galactus. Que... Era uma porra de um povo. Nuvem de peido. Na minha situação como colecionador, na minha cronologia pessoal... Ali acabou o universo Ultimate pra mim, porque eu não tava mais nem lendo o Homem-Aranha Ultimate, eu só comprava aquela revista por causa do volume 2, do Supremos volume 2. Ah, tá. Eu não tava lendo mais nada, cara. Pois é, eu tinha a impressão que isso ia até sair, eu achei que isso aí tinha saído até depois do volume 2. Pra mim acabou assim na primeira página do volume 3 do Supremo. Nossa, ali foi terrível, lá morreu, cara. Morreu o Ultimate. Ali foi terrível, maluco. Eu morri um pouco também. Falando nisso, até um abraço à pessoa que comprou o encadernado do Supremos, volume 3. Otário. Por falar de... Lá na Multiverso Comic Con, você comprou um encadernado que foi enviado pela Panini, meus parabéns. Caraca, um? Nunca, Um. Você é um idiota. Você é um trouxa. Isso a Panini manda, né, Daniel? Você sabe o que ia ser mais engraçado que um cara, o único cara comprar o encadernado do Supremos Volume 3? Se esse único cara comprasse pelo link do Super Amish e desse dinheiro pra gente, tá ligado? Nem pra isso o Pest serviu. Nem pra isso, né, filho da puta. Mas, cara, eu comecei a ver aquela porra do volume 3. Mano, quando eu já vi o Venom invadindo do nada e um vídeo fica passando em reprise do Tony Stark, da Natasha, sei lá o que, cara, eu desacreditei da vida. Falei, mano, o que tá acontecendo? Não, cara, mas é só... Mas quando eu vi que tu tinha lá um monte de pôster e nenhum dos personagens tinha pé, e um dos cenários sim, tinha janela... Sim, isso já foi de chorar, aí, né, cara? Já é de chorar também, né? Então, galera, vamos voltar um pouquinho, vamos pro volume 2. Um espacinho pra trás. É, vamos pra trás. Depois a gente faz um podcast pra falar do o que virou o universo Ultimate. Nossa. Ah, eu acho que tem que fazer, hein? A saga não tá completa, é sério. É porque eu li o Ultimatum lá depois, só pra fazer um podcast zoando. Cara, como eu falei do rapaz que comprou o volume 3, otário. Não, tem que chamar o Bruno pra fazer monólogo nesse podcast, só pra ficar uma delícia, tá ligado? Então, segui, tu que fez a pauta dos brothers aí. Como é que começou o volume 2? Você quer que eu leia exatamente o que eu escrevi ou você quer que eu só fale? Acho que vai ficar engraçado. Talvez. É uma boa, você lê o que você escreveu. Quando você faz aquela voz que você lê, fica muito legal, ponto. Isso, lê com voz de ator da Malhação, então. Ok, amigos, muito obrigado por essa ajuda. Eu vou fazer o seguinte, vou ler tudo, depois nós comentamos tudo, ok? Me vê um suco de laranja no Gigabyte, por gentileza? Não, brincadeira, isso não tem, hahaha, você está zoando. Tá, pera, deixa eu falar. Ficou uma bosta. Vou poupar vocês disso. Não, mas tá aí, todo volume tá aí, né, cara? O Capitão, ele faz aquela missão no Iraque. E ele salva. Que ele invade. Ele já meio... É muito da hora, eu acho que é uma das cenas mais legais de ação que eu já vi, velho. Muito boa. Não, acho que é. Foda ele fugindo do. No Guerra Civil ele fugindo lá, eu achei umas cenas mais do caralho, cara. Sim, mas essa cena é muito foda. Ele nada uma cota, ele se arrasta altos quilômetros lá e. Vocês notaram que novamente o volume 2 ele começa com o Capitão América. Sendo fodão, né? É. Eu não sei se tem algum tipo de mensagem por dentro. Tipo... Claro que tem, hein? Time que tá ganhando, a gente não mexe. O pessoal ficou comentando aquela sequência, por que não começar a aparecer? Pois é, exato, faz sentido. E aí tá os heróis andando lá, salvando tudo lá, Tony Stark fazendo as entrevistinhas dele lá com a galera. É, e rola o papo, mas... né, de que eles estão usando os heróis pra causas domésticas, tipo salvar refém ao invés de tratar de ameaças interplanetárias, sei lá como é que é. Assuntos de interesse americano, governamental. Isso. É justamente o que o Thor tinha medo que acontecesse, né? Não, ele já falava que isso ia acontecer desde o começo do 1, desde quando o Pym e o Fury vão recrutar ele lá, tá ligado? É o Banner burro. É, sim, exatamente. Ele não tinha aceitado a princípio justamente pra evitar isso, né? Uhum. Aí quando passa a acontecer exatamente isso, ele, foda-se, já foi isso. Eu tô cagado mesmo, né? Vamos peidar junto, tá de boa, pô. E aí uma coisa que eu acho legal é que fica aquela dúvida, né, cara, se o Thor é loucaço ou não, né, velho, que tá lá ele conversando com o Volstagg e o cara não tá lá. É, cara. Essa parte é foda. É que até então a gente não sabe o que tá rolando, então só fica pensando que o Thor é maluco, tá inventando tudo, os poderes dele é tudo por causa dos aparelhos lá e tal, né. É, porque eles mostram a origem dele bem depois no volume 2, né, cara? Mas, tipo, ele vai dando aquelas nuances pra te achando, pô, o cara é malucaço mesmo, né, velho? Mas eu tenho certeza que isso foi safadeza do Miller, tá ligado? Que depois ele tava vendo e falou, caralho, esse bagulho do Thor rende uma boa história, então vou enfiar no meio, no finalzinho aqui, tá ligado? Só pra... só de zoeira, assim. E aí acaba com... Porra, já acaba com os caras revelando... Vazando, né? Vazaram pro que o Hulk, na verdade, é o Dr. Banner, né? E, tipo, o começo da fodelança da porra toda, né? Aí os loucos ficam com aquela vibe de... Ah, fodeu. Então vocês que implantaram, né, uma ameaça pra poder justificar o valor que eles gastam e que mantém a equipe e tal. E isso já começou a dar menos credibilidade, né? E que foi isso mesmo, né, cara? No volume 1 foi isso mesmo, né? Pior que foi mesmo, o Hulk forjou, né, o ataque lá na Manhattan. Aproveitou a cagada, né, cara? Deu uma cagada, mas eles conseguiram remanejar. Tu quer continuar essa leitura aí, seguir? Não, depois o pessoal lê como é que tá lá e tal. Não faz sentido. Depois tu posta no post lá como ficou. Eu coloco a pauta inteira. Tem umas partes que ficaram muito engraçadas, cara. Tem até referência a Cocoricó, pra vocês terem noção. Cara, é muita viagem. Mas, cara, daí aí segue, né, velho? Eles mostram que o projeto Super Soldado tá rolando, né, cara? Na Europa lá, né? Eles estão fazendo os heróis doidos lá, né? Os outros projetos. Isso. Tá dando mais certo do que tava dando nos Estados Unidos. Ah, também, porque cara, lá tava dando. Eles até voam, né, cara? Isso, é. Os caras começam com eles no fundo do mar lá, ajudando o Stark a fazer um bagulho. Né? Só que o Capitão Bretanha lá, e não lembro mais quem que tá participando, eles têm poder mesmo ou são super soldado que voam? Super soldados? São todos super soldados. É, são todos super soldados, só que com poderes um pouco acima do Capitão, né? Desde sempre. Na verdade, eles são fruto de um update que eles deram no soro super soldado. Ah, né? Exato. Depois da merda que foi feita com o Bruce Banner, que teve a engenharia genética toda equivocada e deu aquele jeito, os caras aperfeiçoaram a droga e foi o que aconteceu. É que desde sempre americano prova que só sabe fazer hambúrguer, só faz merda, né? Quando faz. E aí eles começam a desconfiar que foi o Thor que vazou a informação do Hulk Banner, né, cara? É porque ele fica todo aquele de, ai, não vai dar, vocês estão fazendo errado, não pode fazer isso, e os caras acham que foi ele que vazou, né? Exato. Até o Capitas vai confrontar ele lá no barzinho. No nightclub lá. Na boate. Né? No boate lá que ele frequenta, lá no. Na balada de Kraven. Na boate da balada. Na balada de Kraven. Tá lá, clássico. Graficão. Eu vi lá o. Eu acabei de abrir. Tá lá o Pietro e a Wanda tendo um encontro. Um encontro. No barquinho da Itália lá. Não, eles são só irmãos. Não é nada Game of Thrones, nada. Imagina. Não era até o Lobo escancarar isso. Nossa, é verdade. É. Porra, eu não lembro. É mesmo, cara. Pior que não era mesmo. Não era mesmo. É que o Evandro provavelmente não chegou a passar ainda da segunda folha do Ultimate 3, né? Cara, eu tô com ele aberto aqui, velho. Puta merda. Do Ultimate 3, cara. Você tá com ele aberto? Ah, não. Ultimate 3, não. Eu li tudo. Aí, li ó, tudo, quem comprou? Cara. Quem comprou encadernado aí? Não, eu li tudo, cara. Mas eu não paguei. Eu não gastei meu Google Chrome pra isso, tá ligado? Mandaram, né, a fatura lá do multiverso foi no nome de um tal de Evaristo Louco. Agora a gente sabe de quem é. Evaristo! Quem que é o irmão? Evaristo. Já temos aí uma certeza aí, né, cara? Aí já sabe agora que o louco da Terra 2 do universo Super Amishas é o Evaristo, né? Mora no porão. Quase matou um pessoal quando eles se hospedaram aqui em casa. O Evaristo, só pra ficar bem claro. Aí, nisso tudo, que é menos. Por enquanto é menos importante, mas vai ser importante mais pra frente, é que o Pinga tá dando uns perdidos aí na Natasha, né? Que feiticeira, cara, na viúva. Viúva negra, na viúva negra. Viúva. É tudo igual, tudo piranha. Perdido nada. Ela deu uma chave de buceta nele a ponto dele pedir ela em casamento. Nossa, cara. E, velho, eu vou adiantar. Sua armadura pra ela, cara. Eu vou adiantar aqui, mas isso tá na minha pauta mais pra frente. Vocês viram o bagulho do chinês louco que comprou 99 iPhone? Sim. Então, o Cachaça fez quase a mesma coisa, só que com 3 milhões de pessoas e uma armadura. Exatamente. Ele gastou um pouco mais. Eu vou parar de gritar, otário, porque vai perder a graça. Ela falou sim no momento, mas no momento. Acho que foi isso que aconteceu no segundo, né? O segundo foi um pouco mais de boa, assim. Bastante diálogo. História de transação e tal. O Professor Chief vendo uma terapia lá no banner. Ah, tudo. Que ele fica lá na praia, lá, né? Calminho. Eles acharam uma putaria muito grande. Eles tiraram TV, tiraram tudo dele, pra ele não ter contato externo, não saber o que tava acontecendo. Aí o Xavier, filho da puta, fala assim, ó, tu vai morrer, viu? Ah, mas ele sabe, cara. Careca, filho da puta, cara. Tu vai morrer, só não fica nervoso com isso. Não fica nervoso não, viu? Mas tu vai morrer, já tava querendo tua cabeça na bandeja. Mano, mas só, se liga. Você vira a porra do Hulk, destrói a merda toda. Vazam que foi você, te trancam e te mandam fazer terapia com o Xavier. Você tem certeza que você vai morrer, velho? O volume, o terceiro volume é todo em volta do julgamento do Incrível Hulk, né, cara? Uhum. O nome é incrível, né? O julgamento do Incrível. Julgamento incrível. É, nessa parte, o Miller e o Hit já tacaram foda-se, né, cara? Porque o professor Xavier já é o Patrick Stewart, né, cara? Uhum. Ele não tentou disfarçar nada. Ah, mas assim, naquela época, cara, também, tu não tinha essa briga entre Marvel e Fox. E outra também, né, cara? A Marvel mesmo não era um estúdio de cinema, então eles não encaravam os filmes dos X-Men, como filme de arte, né? Era o filme da Sim, era, sim, era exato. Ah, pior, exatamente. Não, não tinha essa divisão mesmo. E, cara, Né, desculpa. Não, não, pode falar. Tanto que na história do Homem-Aranha Ultimate, lá, o Homem-Aranha Ultimate cruza com o Sam Raimi, né, na história. Eles estão fazendo a filmagem do... Sim, sim, é o... Sim. Sei lá, sexto? O Alvin Arad, não é o Sam Raimi, desculpe. Mas o Sam Raimi aparece também. Ele aparece também? Eu acho que ele aparece também. Pois é, ele é tudo na boa, né, cara? Sem estresse. Porra, que maneiro, cara, que maneiro mesmo. É, hoje em dia não rola mais esses bagulhos. Se não é altos processinhos, seu amiguinho. Seu amiguinho, né, cara? Quem é que tá falando otário mesmo? Eu. fala pra Marvel agora, dando publicidade de graça lá. Posando com o pau dos outros. Se fudeu. Cara, essa eu acho que foi a única vez que eu vi a cara do Avi Arad, cara, não. No quadrinho do Ultimate. Com a cara toda torta ainda, desenhada pelo Bagley, né? Então, cara, o terceiro volume todo é em volta do julgamento dele mesmo, né, velho? As consequências e tudo, galera se armando lá. E no fim, o Nick Fury, filha da puta mente. Nossa, ele deu de cuzão, hein? Maluco. Deu de cuzão a fu, velho. Chegou pro Banner, falou que tava tudo ok, que ele foi liberado. Deu um champanhe. Toma champanhota aí, meu chave. Com boa noite, tô... Cinderela pra ele, tá ligado? Toma aí, filha da puta. Isso, cara. Pois é, o Banner foi defendido pelo Audacioso, cara. Sim, exatamente. Golzinho. O atrevido. O atrevido? Sim. O bagulho que mais me surpreende é que o Hank Pym só faz merda, né, cara? É incrível. E nem quando ele é pra ele fazer o bagulho direito, ele faz direito, assim. A tarefa dele era: mata o Hulk, tá ligado? Deixa ele sedado pra morrer. Mano, o maluco não vai lá e deixa ele de boa, assim. Ó, cagado. Ah, mas ele fez de propósito, né, cara? Não, sim. Era só botar chumbinho. Naftalina. Bota naftalina ali do lado, já era. Não tem a parte que ele recebe a ligação do... Ele recebe a ligação do Banner até ele fica assustado? Sim. É logo depois. Então, mas é que ele não deixa de fazer cagada, mesmo sendo consciente, né, velho? Uhum. E o bagulho da ligação, que eu acho sinistro, é que ele deixa o cara viver e depois o Banner liga e agradece. Ele caralho, fudeu, era pra um filho da puta sumir do mapa. Ele não, tá ligando aí pros outros, né? Não, e legal assim, ó. Ligação, eu tô só ler o balãozinho. Ligação recebida de origem desconhecida, número propositalmente escondido. De Bruce Banner. Não, propositalmente escondido. Aí vem ele falando. Você vai ver depois o cara na porra do orelhão. Como é que o cara disfarçou o número do orelhão? Ele é o Bruce Banner. Ninguém ia ver. Olha lá o Bruce Banner botando a bina ali pra não... Ele é químico, ele não é hacker, porra. É verdade. Ele mudou quimicamente os chips lá do bagulho. Deixa eu só apresentar mais um que chegou agora, atrasado. Sirvini! Eu tava fazendo umas ligações ali porque eu sou hacker. De nada, você tava vendo toda a lista de convidados da Caxias Comic Con. É que é foda quando o cara... Anime Caxias. É premiere do evento, né, cara? Mas agora é tudo Comic Con agora. Exato, evento de anime. É Anime Caxias Comic Con, é o nosso novo nome. Anime Caxias Experience. Comic Con Experience. É Anime Caxias Experience Comic Con. Nova York. O Vini tava combinando feito com a bandinha marcial lá pra pra receber os convidados internacionais, né? Não, não, cara, nós vamos pedir uma banda. Até eu vou aproveitar que o Mr. Big tá vindo pra cá agora, hein? Puta que pariu! Vai pra contar lá, eu tenho o Eric Martin no Facebook lá e tal. Vou falar com o cara. Mr. Big? Mr. Big, cara. Eric Martin e tal, eu tenho ele no Facebook uma vez, eu falei, pô, velho, parece minha mãe dele, pô, legal, pegou meu celular. Mr. Big, ó. Manda aí uma beleza, tá louco. Que bosta, mano. É, cara. Tá, vamos continuar aqui. Vamos. Como ter network, hein, Vini? Vamos, né? É foda, né, cara? O cara surpreende pela popularidade, começou... né? Tá louco, cara. Anime Caxias era um evento tão pequeno, agora nós estamos aí com o Anime Caxias Experience Comic Con, né, cara? Então. Então, deixa eu seguir aqui, cara. Então, cai a bomba lá no barco do, e o banner só fica com o zoinho verde ali no final, né, cara? Antes de explodir. É muito craque, né, cara, na mente. Tá louco. É. Aí a gente tem um enterro simbólico dele lá, né, cara? Só com o pessoal do Supremos mesmo. Sim, tudo pro protocolo. Não, você que, vê, não tá que mataram ele, cara. Não que mataram ele, spoiler, cara. Tá valendo, cara. E aí daí só dá a ligação ali do coisa e ele indo embora e tal. E aí tá, depois. Cara, aí começa. Aí vai começar. Mas vamos combinar, merda. Cara, que o Bruce Banner nos Ultimates ele tá um personagem chato pra caralho, velho. Mas assim, tá, cara, ele é pra ser chato, cara. Ele é um. Exatamente. Um bosta, então, cara. Não. É isso. Aí que tá, eles pegam o Bruce Banner do 616, que tipo, que, querendo ou não, tem que ter um roteirista muito foda pra saber usar o Bruce Banner, porque tipo, os caras só sabem usar o Hulk, põe o Hulk destruindo tudo ali e acabou. Tipo, eles conseguem usar o Hulk de uma maneira que eles querem, eu acho. Eles atingem o objetivo deles, que é o cara é um mala, ele é um personagem chato pra caralho, ele é um coitado, ele é um loser, ele é tipo, ele é quase o Hank Pym dessa realidade. Ele é quase o Vini. Tô de sacanagem. Não, eu já tô ficando nervoso. Tá deixando ele nervoso, cara. Já tá verde. Já. Não, o Vini já faz, cara, academia. Cara, vai um dia pra academia. Chega de lá morrendo e o cara já acha que pode falar alguma coisa, né? Você acha que pode quebrar tua cara, Jorge? É. Porra, Vini, já tá chorando, cara. Enquanto tu tenta bater. Não, enquanto tu tenta me bater, cara, sabe o que eu faço? O que eu mais faço na academia? Eu corro, cara. Exatamente, velho. Hoje eu corri infinito nessa porra. Não aguento mais andar nessa merda. Tanto que eu precisei. É o bem off-topic, cara. Eu precisei comprar coisa, comprar queijo e tal, fazer as misturas aqui de tarde e tal. Eu fui de carro porque eu não aguentava andar, tá ligado? Tá louco. Caralho. Cara, o que eu mais tenho que fazer na academia é justamente isso. Eu tenho que ter condicionamento cardíaco. Então, galera, Supremo Volume 2. Estão lá salvando tudo. Aí o Stark dá uma de japonês lá e compra os 90 iPhone pra. Chinês. Na mão de cada uma das pessoas, né? Isso. Um. Da iPhone pra caralho. Só que dessa vez, só que pelo menos ela aceitou, né, cara? Enquanto, né? Não rejeitou. Enquanto deu uma aceitada. E antes disso, o Jarvis tá anunciando naquele clube lá que o Stark não tá. Do mordomo. Os caras falam o que aconteceu. Ele tentou se suicidar de novo. Aí o Jarvis, não, meu amigo, pior. Ele tá se casando. Se apaixonou, tá ligado? Tá mais fudido ainda. Só eu que chave de buceta. É só eu que notei que o Jarvis tá muito mais bichoso nesse volume 2. Nossa, cara, totalmente, cara. Ele aparece mais também nesse volume, né, cara? Mas achei legal, achei maneiro a personalidade que deram, cara. É, porque hoje em dia, sei lá, cara, o Jarvis é só um robô, né, cara? É, hoje em dia o Jarvis é o Visão, né? É, só o que sobra são as histórias aí, né, cara? Mas aí ele bota 3 milhões de pessoas pra escrever quer casar comigo no chão, cara. Sim. Ele convoca tipo um país inteiro, cara, pra formar o letra. É o pai de origem da viúva. Aí ele fala assim, o que 100 dólares uma xícara de café no frio não fazem, tá ligado? Tipo, porra, quer dizer, tá jogando a cara dela que ela nasceu em Guaianazes, tá ligado? É, tipo, Europa Oriental, cara. Tem pila, você manda os caras fazer qualquer coisa. Caralho, população inteira da vida da cidade, né? Puta merda. Tem aquele filme lá que o Eurotrip lá, que o maluco chega com 15 centavos e ele fica na. Sim. Aí, é verdade. Ele dá a gorjeta pro garçom, o garçom dá a tapa do cara e diz: vou abrir meu próprio hotel. Isso porque quando ele foi levar um boquete lá atrás da loja de foto, o cara tem a carteira dele com os dólares roubados, né? Lembra? Sim, ah, isso. Ele tinha comprado o país, né, cara? Ou seja, como é a definição? Qual é a definição? Otário. Então aparece a família do Hawkeye, né, cara? Só pro cara ter um. Hawkeye herói. Sensibilizar um pouco, né? Aparece a família dele antes de qualquer coisa. E aí eles vão lá pra. Não. Eles usam aquele artifício que muito roteirista pau no cu usa. Que ele pega assim: vamos pegar o personagem. Que vão tomar no cu. Aí vamos fazer você gostar deles. Vamos fazer você se simpatizar com eles. E aí, cara, a gente não vai fazer ele tomar no cu. A gente vai fazer um fist fucking com aquela luvinha do Van Damme, tá ligado? Que você põe vidro, põe o caralho a quatro, cara. Tipo. Lê Battle Royale, que vai entender como é que é. Vamos fazer você ver o personagem principal da série durante quase toda a temporada. Depois a gente corta a cabeça dele. E aí você percebe que ele não é o personagem principal da série. É Gantz, isso é Gantz, cara. O personagem principal da série é a menininha, filha dele. Pronto. Mas vocês estão onde? Vocês estão em qual? No volume 4? Ou passou isso, já? Não. É o 4. Tem alguma coisa do que vai lá conhecer. Ele vai lá conhecer toda a galera lá, o Capitão Itália, o Capitão Britânia, lá, Capitão... Ah, não, sim. Reunir o Capitão lá, porque eles vão pegar o Thor, cara. Capitão Guaco. Que a fuder, velho. Boa lembrança. Capitão Guaco. E o branquinho, né? Capitão Guaco. Aí eles conhecem o irmão do Thor, né, cara? O tal do Gunnar lá. Que começa a falar que o Thor é um doido de pedra, né? É que ele fala que o Thor roubou os equipamentos. O Thor é o Capitão Noruega. Exato. Isso. E roubou os equipamentos, loucaço de Dorgas lá. Enquanto isso, a gente já sabe que o Capitão Brasil voou a porra toda, passou trote em todo mundo, mandou expor pra galera toda. Capitão Brasil é o Capitão Brasil. Ele vendeu os equipamentos. O Capitão Brasil que roubou os equipamentos, vendeu pra comprar um puxadinho lá no Rio, porque ele mora no morro, né? Um puxadinho, comprar meia carga de caminhão tombado, né, de breja. Só aproveitar, Vera, a gente se vê por aqui. Vocês estão ligados que existe a Capitã Brasil, né? Sim. Que ela tem o poder da dança hipnótica. Né? Nossa! Ela começa a sambar carnaval, tá ligado? Não. Que você tá falando, Vini, como é que é o Capitão Rio Grande do Sul? Ah, o Capitão Rio Grande do Sul é outro país. Ele dá um tiro no cara e manda tu tomar no cu, cara. Caralho, é meio do chimarrão. Ele escuta um chimarrão. Por isso, enquanto toma chimarrão. O nome dele é Fernão Borges. Seu mais. E tem que comer uma pizza de coração também, cara. Se não comer pizza de coração, é feio. A puta vai começar com a crítica à pizza de coração. Pô, porque não faz sentido essa. Esse paulista não. Tá, e aí eles vão lá buscar o Thor, então. Antes disso, tá rolando uma manifestação que o pessoal não quer que o Thor seja punido, porque eles acham que ele é inocente. Não, mas não é ainda assim. Primeiro eles vão capturar ele e ocorre pela... Ele tem a porradaria foda ainda. Volume 5. E dores lá também. Não vai tudo os capitão atrás dele? Dá uma porra assim. A galera senta o braço nele com o cotovelado. Ah não, sim, olho, sim, mas cu, eles começaram a caçar o Thor por quê? Porque tava rolando essa manifestação. Aí chegaram os policiais e começaram a abusar de poder, tá ligado? E o Thor chegou e matou todos os policiais. Aí os malucos falaram, pô, o Thor tá sem controle. E foram atrás, tá ligado? Todos os malucos juntos. É. Não, eu segui, peraí, cara. Tapau, tem uma essa parte foi isso mesmo. Ele tá lá meditando. É isso, tô falando. Porra, Evandro, você acabou, faz 5 minutos você fez a pauta, cara. Não, mas é que eu sei que os manifestantes depois ficam se juntando lá pra tentar libertar o Thor, não, isso, porque isso, ele tá preso. Mas isso é um pouco então, é os mesmos. O Thor é a sininho do Ultimate. Será que ele vai posar pelado? Será que convidar? Quem quer ver a sininho pelado aí, hein? Quem? Tô digitando aqui, pô. Aí aparece a sininho do Peter Pan, né? Não, se pelada, entendeu? É assim que você. Porra, mas pelada, sininha pelada, não quero não, porra. Tá louco? Volume 5 inteiro, cara. Volume 5 inteiro é esse que nunca controla o Thor, velho. Ele tá. Porra, daí no final ele tá todo carecão, todo fudido. Vocês falaram que o único personagem. Não, eu ia comentar se vocês falaram que o Loki vazou, falou do lance dos poderes dele. Falou. Sim, falou. Sim. Leitoral. Gunnar, né? É o Gunnar. Gunnar. E aí, só que no final, quando o Thor tá lá preso, camisa de força, tudo, aparece o Loki lá conversando com ele, né? E tu não exatamente, sabe se ele... Exatamente. Porque daí vai de novo aquela dúvida, né, cara? Ele tá falando sozinho, o cara tá lá... Fazendo. Exatamente, cara. É, eu tô aqui antes disso, cara, no meio da porradaria. A Viúva Negra encarna o Eric Cartman, né, cara? Ele fica chamando o Thor de hippie. Hippie, é. A parte que eu acho mais legal, cara, é quando a porra do Capitão América pega um lança-chama, um trabucão enorme e queima a cabeça do Thor, tá ligado? Taca fogo no bagulho. Cara, é muito foda, velho. Porque, tipo assim, eu um dos personagens que eu mais curti do primeiro volume era o Thor, velho. Era o cara que eu, porra, tinha curtido pra caralho. E aí quando tu vê os caras fazendo isso com ele, cara, dá uma revolta, porque, tipo, para pra pensar, a partir do roteiro, ele te coloca numa situação que até tu faria aquilo com o cara, tá ligado? E ele era um brother dos malucos, meu, né? Tipo, os caras tão ali, tipo, filha da puta, tu tá me fazendo fazer isso, ah! Sabe? Tipo, tá todo mundo na merda naquilo ali, ninguém tá se sentindo ganhando, velho. E o cara tá perdendo, ele é o Pietro, hein, cara? Nossa, a única coisa que decente que o Pietro já fez em qualquer mídia, tá ligado? E, cara, daí depois que capturou ele e tal, tem esse lance do Loki, o Hank se junta aos defensores, né, cara? Assim, ó, uma coisa eu preciso salientar aí nessa criação dos defensores do Ultimate. Velho, a bunda da vampira. Nossa, sim, sim, cara. Sim. Cara... Tô exatamente nessa página aqui. Ah, exatamente, sim, ó, esse capítulo inteiro eu só me lembro disso. Que ela tá apoiadinha na mesa com a bunda empinada, né? É, qual é o poder dela? Nenhum. É gostosa. Ela fala que ela é faixa marrom de karatê. Faixa marrom, cara. É uma faixa marrom de merda, né? É o Power Man? Ou é o capeta? Nem importa, não. É um monte de cara que não tem poder, é uns mágicos lá, sei lá. É uns caras que o universo meio vê, até que é uns caras meio foda, né, cara? Pois é, uns caras foda no universo meio. É, uns caras, cara, pior, isso que eu achei engraçado, tá ligado? É o Luke Cage, o filho do Satã. Satã. O Falcão Noturno, né? O Asa Noturna. Ele não, e que não voa, né? Ele não voa. É a bunda da Valkyria. Melhor super-herói de tudo. Eu acho engraçado que o Hank pergunta pro filho do Satã se ele é mesmo filho do Satã. É. Ele pergunta, tu fumou crack, pô? E quem que é a mina com as orelhinhas de gato ali? A Hellcat? The Walker? É gato do inferno. De gato. É verdade. Meio. Eu tô lendo aqui, é o Cavaleiro Negro, Falcão Noturno. É o Cavaleiro Satã, Negro, que nunca gato aparece. Inferno. Tá sempre preso no trânsito. Tá sempre preso. E a Valkyria. Aí você vê ela, quando ela fala, você acredita que temos alguém com poderes de verdade na equipe? É verdade. Isso, né, cara? Pô, foi o único. É a única equipe então, que dizer... o Hank V realmente é fodão, né? Cara, isso é muito triste, velho. Faz tristeza, assim. Se pensar que o. Porque, tipo, o Luke Cage, ele ficou resumido a um cara negro maromba que vai na academia, cara. Isso e não, é não, não muito maromba, na verdade. Ele é mas forte, se bobear, cara, mas dava é pra, metade do outro Luke Cage. Mas se bobear, dava pra desenhar uma faca ali no peito dele, cara. Ah, e eu tô meio impressionado com o Homem-Formiga. Chico pensa, cara, o melhor herói ali, o Homem-Formiga, né, cara? Sim, ó, olha que deprimente, né, cara? O melhor herói na hora que eu tava falando, cara. O melhor herói de que foi um cara que espanta a mulher, é isso, né? Aqui não apareceu eu tava nada. Falando, eu tava falando, e aí caiu a minha ligação, que no fim, os defensores, no Ultimate, eles são kickass, né? Porque é um bando de cara fantasiado que não tem poder nenhum. Exatamente. Isso, tem pra fazer os bagulhos, né, cara? E kickass 2, o que é mais deprimente ainda. É que tu perdeu, a gente tava comentando, HTR, que é muito triste pra uma equipe quando o teu membro mais poderoso é o Hank Pym. Ah, que bate em mulher, né? É poder de bater em mulher. Defensores versus Maria da Penha, ia dar uma briga legal, ó. O próximo podcast crossover aí, ó. E Oi, o Hank Pym começa a pegar a Valkyria, né, cara? Puta, uma garotinha de 19 anos. Ela pede vestido de Capitão América, né, cara? Tipo, muito bizarro. É. Que triste, né, mano? Ele falou que ele pegou ela porque ele disse que ia conseguir um autógrafo do Aranha, velho. Nossa. Boa estratégia, isso, hein? Boa estratégia. Aí, não satisfeito em fazer essa merda, ele vai ter Nick Fury com os dois androides que ele construiu, né? Que ele chama de Ultron e Visão 2. Ultron e Visão. E a Wanda quer dar pra ele, pra um deles, né? Já começa a flertar, né? Você tá flertando com a máquina, Pietro? O Pietro sentiu o chifre, né, cara? Meio quilômetro de distância já. Que ele é o irmão dela, né? Sabe jeito. E no fim fracassa a primeira missão deles, né, cara? Da merda ruim lá, ele se fode. Nem, o cara, é que eu passei tudo direto, mas o que que é? Era ladrão que eles estavam atrás? Eles receberam uma informação de um guarda lá que um bando de moleque ia roubar uma carga de cigarro. Ah, tá. E merda, até a missão deles guarda, era merda, né? O Asa Noturno ali, ele pula atrás dos caras e já quebra o tornozelo, os caras já espancam ele. Né? Os caras tá louco, cara, o que você tá fazendo com essa porra aqui? Vai morrer. Aí o Hank Pym fica enorme, peladão, e vira... Aí o cara fala que ele tinha 50 conto pra pegar um táxi. eu acho demais a manchete dele do jornal, que é Nádegas a declarar, com a porra da foto. Do merda, só da merda, e aí termina, esse aí termina com ele falando com... Com alguém. Com alguém, né, cara? Não sei se já era o traidor ou era outra pessoa. Não, que... era o traidor, tá ligado? Que é, tipo, é aí que, mais ou menos, que ele vai sacar dos planos e entrar pros... Opa, já é meio spoiler, né? Um bagulho que é bizarro, que eu vi a mão e eu achei que era o Nick Fury, cara. Eu não sei se foi de propósito, até o jeito que fala parece ele, só pra aquela safadeza, assim, né, editorial. Mas eu achei que fosse, cara. Quando eu vi uma lupa preta, pensou que era pele, né, seu racista. Não, também, o braço é meio escuro, tá ligado? E o jeito também que fala lembra o Nick Fury, velho. É a voz, né? A voz negra. É aquela voz de Samuel L. Jackson, suave, sedosa. A voz de um balão de texto, né? Tá certo. Eu recebi que era o Marlon Wayans, na verdade, o Samuel L. Jackson. Aí no próximo volume que a gente tem aquela missão no Oriente Médio lá do Capitas, né, cara? Que aparece pela primeira vez o Keanu Reeves lá, que é o... O Abu. O Abu lá. O Abdul. Que Keanu não Reeves, aceita. Cara. Keanu Reeves, cara? É, a cara do Keanu Reeves. Ele parece Keanu Reeves. Peraí, como é que eu não vou te lá, filho? Mano. Abdul. Abdul Mohamed. Abebe. A gente chegou à conclusão que todo mundo parece o Keanu Reeves nessa porra desse quadrinho. Até o Fred Prinze Jr. é mais Keanu Reeves do que Fred Prinze Jr. O Brian Hitch. E vocês sabiam, né, que o Brian Hitch tava atrasando o volume 2. E ele tava dizendo, primeiro, eu tô me mudando. Sim. Depois, minha esposa tá grávida, eu tenho que ajudar ela. Aí a revista ficou bimestral por causa disso. Então quer dizer. Às vezes não é a editora que é escrota, é o cara que tá desenhando que é um cuzão, olha aí, ó. Não, o cara que tá desenhando. Daniel mas HDR falando que o Brian Hitch é um bosta, olha aí, ó. Não falei nada disso. Mande pra Brian Hitch. Manipulador do caralho. Tô falando que ele alegou isso aí em entrevista. E o editor comentou que ele tava tendo problemas justamente com a saúde da esposa, que ele tava se mudando, que ele tava indo pra uma nova casa, que ele ia ser pai, e esse tipo de coisa, e aí tinha que cuidar da mudança. E aí, pra ajudar o cara, eles deixaram a revista ser bimestral. Pai de família. Agora é um pai de família, exatamente. Piadas à parte, e delícia à parte, mas é comum a editora fazer esse tipo de coisa, cara? Porque normalmente hoje em dia não. Devem dizer assim, foda-se a sua família. Faz essa merda aí. Hoje em dia, não. Antigamente, as revistas atrasavam. Antes de tu ter a venda digital, isso aí era muito comum. Os caras, às vezes, a revista era mensal, daí o artista ali era, vamos dizer assim, um dos motivos de venda da revista, né? Que era o caso do Brian Hitch. Uhum. E aí, no fim, a revista atrasava mesmo, porque tinha que ser com o cara e pronto. Mas só que... Aí depois que o Brian Hitch, depois de 5 anos de atraso na revista, falou que a esposa ainda tava grávida, eles falaram, não, chega. Caralho, não tem que vir na porra da tua casa não, velho, tá foda. Usando. Só que, na moral, cara, foi bom, porque o trampo dele tá incrível na revista, tá ligado? Ah, velho, e os caras aproveitaram e fizeram aquela página sextupla. Sim, aham. Uhum. Nossa, cara, aquilo velho, ali... eu quase rasguei aquela página da revista porque eu não sabia. De emoção. Eu pensei, não, eu pensei que tava... É muito lindo! Eu pensei que tinha vindo com defeito, velho. O Diogo viu e falou... Achou que era um pôster, ele achou que era um pôster. Quis destacar da revista. O Diogo pegou e falou, Salvate, filho da puta, minha lombada tá cagada, tá ligado? Já começou a xingar. Não, não, olha, por incrível que parível, velho. Eu tive um aluno que fez isso. Sério? Achou que era pôster? Não, o cara, não, o cara foi folhear e aí ele achou que as páginas estavam grudadas. E ele passou a régua por dentro. Não, foi exatamente isso. Aí ele olhou o verso, cara. Daí ele, eu falei assim, cara, isso aí é... Ô Edson, manda os olhos da casa, Edson. Otário. Ah, cara, mas então, a gente tem essa missão aí, o Keanu Reeves fica meio bolado lá, que o capitão fica mandando todo mundo aí, tipo, os americanos chegam aí e saem... Mostra mandando poder, todo mundo e porra é essa, cara. fica bolado. Aí que tem a parte que eu tinha falado lá do povo pedindo a liberdade do Thor e tal, e o Thor fala pro Stark que, porra, tem treta aí, maluco, tem bagulho no barato é louco, tá algo de podre no reino da Dinamarca. É, cara, diz assim, que fita, parça. Ele fala, alguém nos ajude, Thor. Tony, Laza, Tony. Alguém usa... Cara, mas assim, ó, se parar pra ver, cara, o Thor ele tá muito. Tá tão louco quanto esse maluco aí dos ajude lá, né, cara. Porque ele... Pô, mas ele dá um coice cara... muito bonito, velho. Porque o Tony Stark fala, ah, os caras falam que não tem arma nuclear e tem. Aí ele vira e fala, mas o único país que usou arma nuclear contra outros países foi os Estados Unidos. Uhum. Que... Tá! Sabe que nem. Isso que é fuder, cara. Isso que é fuder do Thor, velho. E a Jen se encontrando de novo com o Hank, essa piranha. Essa piranha? Posso já falar? É legal ela criticando o Capitão América, né, cara? Que ele age que nem um velho, né, cara? E ela nesse modo deslocada, tipo, é que nem morar com meu avô. Tudo que a gente faz é tipo, encontrar com gente velha. E ela ainda solta aquele. Eu não dei pro Hank. Ainda. O Capitão América já faz um parkour, dá uma piruleta, tá ligado? Vaza. Me inclua. Eu pensei que ela ia apanhar. Eu pensei que ela ia apanhar de novo. Cara. Não, porque. Cara. É que tá, tu vai entendendo a personagem que tu vê, pô, essa mina é escrota pra caralho também, cara. Sabe? Tipo, claro. Mas ali todo mundo. Ali todo mundo é meio escrotão. Cara, o que que tu quer, velho? Ela tem asa grudada nas costas e põe ovo. Difícil. O Capita dá o parkour, pensei que ele ia procurar o Hank Pym, sabe? Dá um abraço e sai, know that too, bro. a vibe é que, tipo, lá é a galera é muito mais escrota, são muito mais pessoas reais do que heróis mesmo, tá ligado? Acho isso maneiro. Porra, essa aí termina com a fodelança lá, com a família do Hawkeye, né, cara? Nossa. Explica melhor essa fodelança, eu não que queria algum mal entendido. É um gangbang em toda a família. Começa com a realmente foda a família dele. A esposa atendendo a porta e uma mira na testa dela, cara. Aí o cara, você quer pizza? É de calabresa. Essa é a mira que linguiça é essa? Né? Linguiça é essa? E ali já fode com tudo, velho. Já deram tiro nela, o Hawkeye já cata os talheres, já sai atirando nos caras, tudo. Sabe o que eu me lembrei nessa hora, velho? Tu te lembra aquele filme chamado Mystery Man, que era uma equipe... Ah, tá. O Garfo, mulher, sei lá como é que era. Raja Azul. Mestre dos talheres. É, cara. Não, é um maluco que mora com a mãe, né, cara? O cara... 40 anos que mora com a mãe e o poder dele é caçar talheres. Aquele filme era muito bom. Eu sou um super-herói. Ai, que bom, pensei que você era viado, filho. E aí, porra, aí eles me matam. Dizem que tem eu nesse filme, hein? Dizem que tem eu nesse filme. Mano, o bagulho que eu acho bizarro é que, tipo... Olha como é que foi a cena na minha mente. Chega lá, o Hawkeye é o CT, né? Os terroristas entram pra implantar a bomba. Aí, vem o... É que isso é referência de Counter-Strike, tá? Se alguém não percebeu. Ah, vá, é mesmo? Aí, cara, mano, ele pega a colher e mata os caras na colher, cara. Como assim, maluco? Aqui ele virou o mercenário, né, cara? Eu não tenho assistido Sons of Anarchy ultimamente, né? Não, não. O cara explica muito bem o que o cara pode fazer com uma colher, cara. Foda, velho. Tem um cara aqui que tá morto com 10 talheres, tipo, o Hawkeye usou todo o kit de prata da casa. Né? Ele usou a gaveta inteira pra matar o cara. Ele pegou a gaveta e jogou, né? Em cima dele tem um cara com uma colher enfiada no olho, assim, em cada olho. Ele tá gritando mais de humilhação, tipo assim, colheres, não! Ele virou e falou assim, esse jogo de talheres aqui foi minha sogra que deu, não gosto, vou tacar nos caras. Cara, tá ligado? Ele começou a jogar nos malucos. O cara fez assim, quer saber, já que vocês estão fudendo com a minha família, tá vendo essas talheres aqui? Foi minha sogra que me deu e eu odeio a minha sogra. Tipo, ele começou a jogar pra mulher, cara. A filha da puta ia dar tramontina nessa porra aqui, ó. Quebra lá, ó. Vai tomar. Fica tudo no cu de vocês, tá ligado? Ele tá usando óculos, né, cara? Fica engraçado. Eu sei que o que ele falou é de aço inoxidável, pesa 37 gramas, é de uso atemporal, cara. Começou a falar as descrições técnicas da porra da colher. O maluco, ele fez o estágio na Tramontina, né, cara? É confeccionado pelos artesões do Himalaia. Fez aquele tour que tem dentro da empresa quando tu vai lá. Porra, aí, que tour de merda, né? Você recebe colher da porra de brinde depois do tour, né, velho? Tomar no cu, maluco. Não, são colheres, é uma colher. Aí os cara capturam ele, né? Não parece se mataram ou não, né? Não mostra. E depois é o. Antes disso, dá pra ver que é aquele mesmo cara, aquele mesmo traidor que foi falar com o Hank Pym, né? E pelo jeito que fala, é o Capita. De longe. Não, é que assim. Falam que é o Capitas depois, né? Não, é que na verdade, no próximo, ali ainda não mostra nada. Pelo jeito que ele fala, pelo jeito que tá lá as falas lá, sei lá o que, Porta soldado e tal. Agora você está sendo soldado, soldado e tal. Porque no próximo volume o Capitas tá bolado por causa do chifre que ele tomou lá da Jen. Ela disse que não deu pra ele ainda, né, cara? Ainda? É explícita que ainda não deu pra ele. Ele já tava chorando o chifre futuro, no caso, né? Isso, já tava reclamando. Ouvindo Lupicínio Rodrigues, Lamartine e caralho. Coisa de velho do caralho, já tá reclamando já, né? Porra, maluco, foda. Ele vai lá pegar uns conselhos do Puck, né, cara? Seu amigo mais novo. E aí vaza que é ele o traidor, né? Aí, tipo... Cara, eu achei muito foda, entendeu? Os caras, porra, né? O Nick Fury, tipo, porra, tava na cara, tá ligado? Esse cara é viado. Na cara que esse cara é viado. Um capitão. Cara é espião. Tá mando do Batman? Não lembro. Tá mando do Batman, cara. E aí ele falando, né, tipo, pô, todo mundo passou por altos critérios pra entrar na equipe e ele entrou direto, sem nada, né? Pô, a gente precisava de alguém, aí você aparece, porra, é muita coincidência. Ficou claro. Parecendo um sacolé. Sacolé. Falando nisso, eu vou pegar mais um. Sacolé da puta. E aí, cara, treta fodelona de novo pra catar ele, né? Aquela unidade é anti-capitão mesmo? Que eu perdi essa parte, eu passei direto. Ou é uma unidade só contra os heróis em geral? Se desse alguma merda. Cara, é tipo um Supremos Reservas, assim. É tipo a segunda divisão, no caso. Isso. Que são aqueles caras random, que é os caras que ficam gigantes lá, que eles usam pra invasão e tal. Mas os caras usando uma armadura tipo do Stark, assim. Eu tive a impressão dele citar que é tipo uma unidade anti-heróis, tá ligado? Eu não mas sei, isso já tinha aparecido o gigante negrão lá, que é o Adão. Já tinha. O Hank Pym já tinha visto já os gigantes que eram muito maiores do que ele, né? Sim, ele chora porque eles conseguiram passar o teto de 15 metros de altura, que ele nunca conseguiu. Os caras tinham 50 metros, cara. Aí ele, puta merda, cara, como é que é isso? Ele pega, eu sou tão bosta que os caras sem mim conseguem me fazer um serviço maior que eu. A minha fórmula. É porque ele não conseguia, ele não tinha alterado a fórmula porque ela mexia no sistema dos órgãos, né? Uma coisa assim que mexia na constituição biológica dele, que não poderia voltar ao normal tão fácil. Ele tinha medo disso, né? É, exatamente. Mano, e essa sequência é muito foda, velho. O Capitas dá um trabalhão do caralho pros caras capturar ele, mano. Sim, ele toma uns bagulho tranquilizante e continua dando porrada nos caras cheios de tranquilizante. Os caras tiram uns 30 tranquilizantes nele ali. Dá umas porradas chapadas, né? Os caras só derrubam ele quando cai, tipo, ele pega uma. Ele pega uma lápide. Ele pega uma lápide e dá na cara do cara, soldado lá. Do soldado que são todos. É, são todos têm a mesma cara do que ele, só que tem cabelo de cor diferente. É tudo um monte de Steve Rogers. Pois é, né, cara? Tony Stark, né? Steve Rogers. É o filho do Brian Hitch, cara. Tava difícil de desenhar e então. Tal. Ele deu. O cara. Como é que o maluco se copia lá? É o. Aquele desenhista lá que ele copia dele mesmo, descaradamente. Assim. Aquele desgraçado que só copia de foto? Greg Land. Greg Land, essa porra aí. É esse aí. Ele pensou assim, pá, eu vou falar com o Greg pra ter umas dicas aí. Não. Dica dos brother, né? É. Ele não fala em nenhum lugar aqui que é uma força anti-herói, só fala que é reserva mesmo. Esquadrão reserva deles. Porra, capturaram ele, revelado aí mais uma vez, aí saiu lá no jornal lá que era ele o culpado da porra toda, né? Eles culparam o capitão também de ter vazado as informações? Culparam ele por tudo. Não, eles colocaram ele como traidor mesmo. Colocaram ele como traidor do negócio. Culparam ele pela morte lá da família do Gavião, pelo vazamento de informações, por tudo. Isso. Por isso é o que tu falou no, no, da outra hora ali, né? Que eles meio que dão a entender com o palavreado lá do. Quando estão matando a família do Hawkeye, só pra te. Sim. Pra te pensar que é o Capitas mesmo. É, pra você ficar, caralho, mas por que ele fez isso, tá ligado? Uhum. Eu sei que no final a cena é muito foda, que o Capitão tá desmaiado bem embaixo do. Da estátua, da lápide dele, que ele é um puta herói de guerra, tá ligado? Death. E aí, no próximo volume tem o Hawkeye preso, né, sendo torturado lá pelos malucos. E é o que dá merda lá, que começa a cair os porta-avião tudo, né, cara? Que o cara falou que extraíram da cabeça dele um monte de informação secreta da SHIELD e tal. E aí tá o Stark lá dando um fodelão com a Viúva Negra. E começa a cair. Começa a cair porta-avião do céu, né, cara? It's raining porta-avião, aleluia. Aleluia! Começa a cair aquela porra do céu lá, cair em cima do Triskelion também, né? Fode com tudo. Nossa, e aí cara, tu vê uma que merda tem... violenta, velho. É, aí tu vê que já tem um monte de superpoderoso voando que causaram isso, tá ligado? Tu não sabe de onde saiu essa porra. É, e aí é nessa parte que a história começa a correr pra caralho. É, agora é. Aí a história da Uma de Mercúrio, né, cara? Aí a Natasha se revela, né, cara? Dá aquele... É legal se revelando nela. Ela cavalgando em cima do Stark. Ela sai do armário, né, cara? É. Sai do armário. Ela cavalgando o Stark, puxa uma quadrada, taca na cara dele. Cara, e mata o Jarvis. Mata o Jarvis, cara. Mata o Jarvis. Dá um teco no meio da testa do Jarvis. Ela vira e fala: aí, Jarvis, sou homofóbico, caralho. E mata o brother. Você me lembra uma cena do Hermes Renato? Tipo, o cara chega na praça, ele olha pro namorado dele e diz: porra, Fátima, você é puta! Daí ela olha pra ele e diz assim: sou! Ela vai embora. É tipo essa sensação que dá, tá ligado? E é engraçado, cara, porque o Tony Stark ele tinha pedido um omelete de ovo de avestruz. Puta, aí, cara, aí o tipo, Jarvis chega com ovo de codorna e uma lente de aumento, cara. Sim. A bandejinha. Ela mete pipoco no Jarvis e começa o ataque aos Estados Unidos, né, cara? Tipo, um robôzão gigante atacando, galera voando fodelona lá. Quer dizer que a última fronteira pra começar isso era um mordomo viado do. Era o Gordon viado morrer. Mas aí, quem são os homofóbicos é os comunistas, cara. Você vê? O pessoal fala tanto. Fala tanto da direita, cara. Quem matou o viado foi a comunista. E aí, cara, porra, aí começa a porradaria desenfreada nos todos os próximos volumes, né, cara? Porque começa a surgir esses caras super poderosos, começa a bater nesses supremos reservas aí também. Aparece lá o Thor comunista lá, né, cara? É, com a foice. Isso, aí começa a aparecer os Libertadores, né? Que são a versão... Dínamo Escarlate, o... Number 1, né? O Thor. Dominável, né? Dominável. Enxame, Ciclone. O esquizofrênico, né? Que ele se multiplica lá. O Abdu, que eu acho que ele não tem. Acho que ele não tem codinome, né? E não, ele usa o nome dele mesmo. Só o Abdu, ele é tipo a. Ele é filho da Paula. Meu Deus. Não é filho da Paula, não, porque a Paula Abdu é judia, tá? E o cara é islâmico, então não contou. Paula, não rolou, tá? Não é legal, não. Falou o cara que é fã. Falou o cara que é fã do Ariano Perfeito, né? O Thor, tá bom. Olha aqui, ó, o senhor respeite o Thor, que o Thor pega uma judia no filme dele, tá? Na telefone. Muito gato. Ah, quer dizer que o alemão, o alemão nórdico, ariano, perfeito, de olho azul, tem que pegar a judia. Ele é australiano, tá? Só pro seu governo. Tá? História pela. Eu queria falar nada, não, mas na Segunda Guerra, que pegaram de judeu. É, vai na Segunda Guerra eles pegaram judeu pra vida inteira, cara. Caralho. Fuderam muito também. Mas enfim. Tá, galera. E então, porra, derruba a Estátua da Liberdade lá, o Loki tá. O Loki tá junto com o Darth Maul, né, cara? Lá no. Darth Maul, é o Loki. Conversando lá. Pô, vocês falaram como é que chama o meu. O maluco do Darth Maul lá? Como eu nomeei aqui? Coronel, eu acho. Eu coloquei Capitão Alcorão, Darth Maul with Lasers. Capitão Alcorão. Como é que é o nome da equipe dele? É Eixo do Mal. Eixo do Mal. Em inglês é Liberators, cara. Eu leio em inglês. Ah, eu penso em inglês. No meu quadrinho aqui, eles chamam de Eixo do Mal, cara. Não, Eixo do Mal é o nome do capítulo, cara. É o capítulo. É o nome do capítulo? É. Nossa, eu sou burro, então, desculpa. É, achou que era o nome do capítulo. Caralho. E aí aparece de novo o Keanu Reeves lá, tipo. Agora ele tá grande, né? Acho que... Não, aparece ele lá sendo mandado lá, e aí que ele aparece ele boladão e tal, e o cara fala, que às vezes um menino pode ficar forte e tal. É, tomou whey, né? Muito whey protein. Ai, que delícia. Tomou biotônico. É o Léo Stronda. Biotônico Fontoura. E aí que eles apresentam todos os... Aparece lá o... Eu não sei quem é o cara lá, tá apresentando todos os... A força-tarefa. Mas é o Dínamo Escarlate, o... Abominável. O Abominação, o Abominável. Aí tem o Homem Múltiplo também, que eu não entendi porra nenhuma. Esquizofrênico. Ciclone e Enxame, a gente acabou de falar. Tem o Curly, o Homem Mola, e tem o... Homem Múltiplo, hein? E tem os... E tem os coadjuvantes descartáveis, aqueles negros. Ah, é. O cara fala que o traje lá que dá força pros caras também degenera os. Então, tipo. E um mês. Um mês depois os caras estão tudo fodidos. Não dá nada, estamos aí pra isso, pra ser usado, né, cara? Ah, o craque é o craque. É o craque que se veste, né? Por isso que faz mal, porque se fumasse faria bem. Eles vão ter vida eterna. Tem que ser de dentro pra fora, né, Chico? Exatamente, por mais sinistro que isso pareça. E aí, eles mostram que o Google. Que o Dr. Pim tá junto com eles, né, cara? O Google? Dr. Pim. Eu falei Google! Doutor Google! Doutor Google. O Dr. Pim está envolvido com o Dr. Google. É, ele fez um monte de Ultron pra eles, né? Isso, sim, pra conter a população e tal, pra dar o... ajuda. E tem aquele filho da puta que é o Thor russo lá também, não tem? Que é o cara... É o Perum. É o Perum. Lá, né? O nome russo mais feio, né? Nem Ovski no final, tá ligado? Que bagulho zoado. Perunovski. Perunovski. O cara não chama nem Ovski nem Vodka. É um russo fake, mano. É. Nem Gorbachev. Ou Zangief também, né, cara? Então, onde estão as outras? A corredora lá é da Coreia do Norte e a infetona lá é da Síria, velho. Só dá melhor gente. Melhor é a denominação do seguinte aqui. Mercúrio mina boladona com cabeça de alien. Sim, cara. E uma alienígena chifruda que mexe com os insetos lá. Uma bosta. Aí, cara, a gente, porra, eles estão botando pra fuder lá, tudo. A corredora lá, acho que tá atrás do Bush, acho, né, cara, se não me engano. Fica torcendo pra ela achar ele, né, cara. Isso. Mata esse puto. E acho que daí mostra, daí o O Tony tá lá lamentando pelo Jarvis ainda, né, cara? Essa bicha velha irritante, como diz a Natasha. Porra, o cara descobre que a mina dele, na verdade, era uma filha da puta que tava traindo ele, fudendo com o país dele, ele ficou sentindo que o mordomo dele morreu. Uhum. É, porque mordomo, eu acho que com exceção da parte de traindo o país dele, isso já aconteceu outras vezes, né, cara? Sim, padrão. É. As minas dele com certeza eram filhas da puta que estavam... Padrão, né, cara? Mas o que acontece depois é muito da hora, cara. Só continua. Sim, não, ele tá rendido lá, só que ele pega tira um botãozinho lá do cu. Pega um pendrive, ele puxa o pendrive e aperta o botãozinho e ela cai no chão e quase tem uns tremelicos, cara. Ele encheu o sangue dela de nanomáquinas, cara. É, dela fica, ela fica popotizada, né? Fica ali parada e ele taca ali uma garrafa de champanhe na cara da mulher. Dá um beat slap. Na real, eu acho que ele pegou, tirou, aquilo era um controle e tava tocando Radiohead, tá ligado? E ela, não posso viver com isso. É isso. Radiohead é bom, cara. Radiohead é bom. É bom pra morte. Inclusive, né? Começou a tocar paranoia de Android e ela resolveu se matar. Não. É. Inclusive, o sonho do Coldplay é ser Radiohead um dia. Uhum. Nossa, nunca, cara, não fala isso. Coldplay é tão bom. Puta merda. Seguir tá parecendo uma oração. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz uma completamente diferente, só que é o contrário da que ele acabou de dizer. Coldplay é melhor que Radiohead, velho. Não, Radiohead é uma merda. Não, porque Coldplay... Cara, é a mesma merda, cara. É a mesma bosta de merda, cara. Uau. Só tem uma coisa a dizer, cara. Depois que ele dá essa garrafada nela, a gente tem o Hawkeye-zaço, herói do povo. Matando os caras com as unhas dos dedos, velho. Nossa, que aflição é assim, aquilo, velho. Isso, cara, eles isso pegaram briga de sala meio dentro do botão. Fala, Gadé. Não, é o que eu falei, que é uma briga de unha no sentido literal da palavra, né? Fala, velho. Pois é, se ele fosse tão foda assim, há, tipo, 3 horas atrás, a família dele tava viva, tá ligado? É. Mano, e um bagulho que eu achei. Mas, porra, meu, dói muito, cara. Dói muito enxergar aquela porra dele metendo. Porra, dá agonia, cara. Arrancando as unhas. Uma coisa que eu achei bizarra é que eu vi a cena da colher, eu pensei, não é possível. Aí eu vi a cena lá e falei, caralho, já rolou com a colher, não pode ser pior. É pior, é com a porra da unha, mano. O maluco matando a gente. Tá doido. Puta merda, ele fica ameaçando tocar no cara com a unha, né, cara? Aí o cara liberta ele mata. E é legal quando a galera invade tudo lá, eles falam, abram fogo antes que ele encoste nas armas. Daí ele diz, pô, tarde demais, tipo, ele já tá segurando. Tá com aquele sorrisinho de Bolt Cobain, né, cara? É, exato, com 12 metrancas já na mão. Enquanto isso, o... E aí ele mata todo mundo. Já tá indo no espaço? Cara, eu nem sei onde é que ele tá indo. Não, aqui o depois aparece o Capitão preso lá. Aê. Sim, termina com o Capitão preso e se soltando e indo ajudar a Janet. Eles capturam a Janet, daí ela fala que soltou ele há uns minutos atrás, assim. Ele tava esperando. Mas é que a partir dessa história aí do Capitão preso é que sai um spin-off que é Capitão preso e o Comando Vermelho. Cara, não. Desculpa. Cara, acho que esse foi um dos melhores clientes constrangedores que a gente já conseguiu, cara. Otário. Pior que eu não fui escroto, eu tava fazendo outra coisa aqui, cara. Eu também desviei atenção, nem prestei atenção no que rolou, cara. Eu não quis ser escroto, eu juro. Perderam uma das melhores, piores piadas que eu já contei nessa merda. E aí no próximo volume a gente tem o Thor pedindo uma luz pro pai dele, né, cara? Ô, Evandro, só uma coisa, cara. O Capitão, ele resolveu se vingar legal da Janet, hein, cara. Porque ele tava solto e esperou ela levar porrada pra caralho. Mas depois. Exatamente, pior. Aí, bem batido, lembrado. Não gosto de apanhar? Apanha aí agora. O cara é o símbolo da América. O cara não guarda. O cara guarda rancor mesmo, velho. Sim, cara. Fuck é. E o cara falando, né? Tipo, você serve pra quê, sua filha da puta? Você serve pra fugir e chamar um cara mais forte? E ela prova que ela serve pra fugir e chamar um cara mais forte. mas vai dizer que esse Capitão América não é o Capitão América mais a fuder que tem, cara. Tipo, ele resolve as paradas, senta porrada nos caras, fode com todo mundo e... Ele mata todo mundo também, cara. Ele é foda pra caralho. E ele é como? Ele é loiro de olhos azuis, né? Capitão Ariano. É o outro ariano, né? É o Capitão América que vale, né? De verdade. Aí o Thor lá enxerga a luz, né, cara? Não, eles não mostram o que é. Não, mas o Capitão vendo com geral lá no bagulho. Não, mas cara, ó, aí tem uma dupla um duplo em sentido aí, cara. O Thor enxerga o arco-íris, significa que ele virou gay, é isso? Ele enxerga uma luz, né? O eletricista. A luz é colorida, mas a luz é colorida. Deu uma no Triskelion, fazendo uma revisão. Ele fala, quebrou o LED, fudeu, troca. Fudeu. Chama Eletropaulo. Bateu o êxtase na hora ali, né? Bateu o efeito e ele começou a ver a rave. A balada. Começou a dar balada, tá na balada, cara. Depois que o. Aí eles vão atrás. Aí ele bate todo mundo, vão atrás do Thor. O Thor já não tá mais lá, né, cara? O Thor já. Sumiu. Aí nessa hora que eles destroem o avião do Bush lá, cara. Que a gente fica torcendo pro avião cair. Explodir. Pra todo mundo morrer, né, cara? É legal que você levantou essa história do Bush aí, que se falou antes, né, que ele já tava sendo perseguido. Essa história, ela saiu, eu acho que foi um ano depois do 11 de setembro. Um ano ou dois anos depois. Caraca, mano, isso a data original isso de publicação. Nunca ia passar, velho. Do bagulho do avião e tal. Passou, foi depois do 11 de setembro. Foi depois do 11 de setembro, né? Tô falando foi na depois política atual agora, da Marvel, Disney e tal. Ah, não. Não, mas não. Eu acho que é de 2000, acho que é de 2004, galera. 2004, é, pois é, 2004, né? Já fazia 4 anos, 11 de setembro, exatamente. Já. Então, mas pois então, um dia não passa. Isso, cara, nunca passa. Mas eu já falei isso antes. Nunca mais você, Marvete safado, vai ver uma história dessas. Nunca. Só um super bar, né, cara? Tipo a balada. Velho, mas tem uma cena que o Capitão América vai entrar com a Janet armado com os fuzil. Na hora que ele entra, tá todo mundo já dentro do salão oval. Então o Gavião Arqueiro, já tá assim, galera. Isso. Duas páginas seguintes, aí é o que eu falei, o Homem de Ferro subindo pro espaço pra ele pegar a outra armadura. Aquela armadura enorme lá, não é? É o Daileon. É. O Daileon. Cara, o Brian Hitch, ele simplesmente colou um cartão postal de Nova York ali e desenhou 5 balão e o Homem de Ferro subindo. É o que eu falo. Nossa, é mesmo, hein, cara? Tá muito safadão. O dirigível tá muito destacado nessa imagem, cara. E mostra também que os heróis foram capturados, né? Tá o Quarteto, os X-Men, o Aranha, tudo meio tudo preso, né, cara? Tudo. No fim, todo mundo se fudeu. Daí chega na parte lá que eles estão na Casa Branca lá. A Marvel já começa a ser Marvel Alzheimer, porque nos outros títulos do Quarteto, no título do Aranha, ninguém cita essa porra, né, velho? Não tá acontecendo nada, né? Não tá acontecendo nada. Nunca aconteceu. O Miller está cagando pros outros títulos, cara. Não é ele que escreve? Pois é, cara. É. Porra, daí treta. O Bagley tava desenhando o Ultimate nessa época? O Aranha? Oi? É, o Bagley desenhou muito tempo. É, mas ele ficou nessa época também? Ou ele saiu antes? Não, ele ficou até o número. Depois do 100. Número 100. Ele falou, depois do 100 ainda. Ele falou, eu vou desenhar a cidade destruída, o caralho. Foda-se essa porra. Eu não sei, um olho reto com o outro, eu vou desenhar a cidade. Quebrado. Ah, velho, você fala mal, mas eu gostava pra caralho dos desenhos dele, velho. Ah, eu gostava também, cara. Vai ler de novo. Eu achava maneiro. Cara, eu li Spawn esses dias, velho. Eu li o Homem-Aranha Ultimate, vai ser o maior prazer do meu mundo, velho. Não é tu ler o Spawn. Fala quanto Spawn tu leu. 120. Seguido, né, cara? Sim, em duas semanas. Pra provar. Parabéns, viu? Era ruim. Isso que depois era... depois ele fala que ele usa drogas, ele não gosta. E ele não consegue, tipo, se focar pra assistir um filme inteiro, mas consegue... Consegue mais de 100 números. Ler 150 mil Spawns. Uma sacada só. Só pra falar pro amigo que era ruim. Pra provar, né? Não, vou provar. Não, mas olha pelo ruim. Meu lado, eu sou o melhor amigo do mundo, cara. É, isso é verdade. Não, o Segui ele conseguiu chegar na façanha que eu já fiz, cara. Que é de tu ir, tu assistir um track que é uma merda, e ter um negócio que é uma merda, só pra tu provar o teu ponto e dizer que é uma merda, cara. Vini, cortou tudo, eu não entendi nada do Highlander 2. Repete por gentileza. Não, eu falei que tu sacrificou a tua vontade e a tua sanidade mental pra provar o teu ponto. Que aquilo ali era uma bosta. Exato. Às vezes a gente chega no fim do poço, tá ligado? Só pela zoeiragem, tá louco? É, na ficção científica costuma gerar supervilões ou super-heróis, isso. Eles testam a fórmula neles mesmos até as últimas consequências. Exato. É. Caralho, eu vou virar um Spawn, é isso que você tava falando? Só não pode ser o Spawn do filme, que anda de motoca de CG-125, tá ligado? E ainda usa a capa pra fazer uma carenagem especial. E quando cai no inferno. É o Band Leão, tem uma moto melhor que a do Spawn. Cara. E quando cai no inferno, faz todos os outros Spawns dançarem Macarena, né? Na lata. Ah, cara. Tem aquele bicho bizarro lá de efeito especial. Maleboja. Melhor Maleboja. É o efeito especial da. Sei lá, da revista do CD-ROM, tá ligado? Isso aí, eles cara. Eles pegaram e falaram assim: cara, eu quero fazer o Dolinho com o mesmo estúdio que criou o Malebolge, cara, tá ligado? Ai, beleza. Cara, mas daí o Hulk aparece no final, né, cara? Daí eles mostram mesmo, dessa vez mostram na cara que o coisa tá vivo mesmo e eles transformam no Hulk. Uhum. Pra ferrar em geral. Vai fazer uma piada merda com o Vivian. Se foi ele, ele era um cara verde, agora ele é um apresentador bosta. Mano. Nossa, pinta enfiado hoje, hein, cara? Tá mandando pau. Tá foda, cara, tá foda. Desculpa aí, pessoal. Você que manja o HDF, você que é um cara que é sagaz e tá nessa parada. Quanto tempo será que ele levou pra desenhar essa imagem do Hulk aqui ameaçando o chinês, velho? Cara, isso não demora tanto, porque o que demora é quando tu tem muito quadro com bastante detalhe. Quando é uma splash page, até não demora tanto. Mas um dia, com certeza um dia. Sensacional. Eu achei que o Hulk tá mais verde nesse segundo volume do que... Ele tava muito cinza no outro, né? Eu achei que ele tá mais... Pra mim ele tá, não, pra mim, ele ainda tá cinza. Primeiro, será que esse lance da cor dele não tem a ver com o fato de ele controlar mais o poder? Porque, cara, no primeiro ele tá bem cinza mesmo, cara. Se for ver, assim. Será que não tem a ver com a bomba que ele tomou no Cucuruto também? Também pode ser, né, velho? O cara foi lá tomar uma bomba no cu, é óbvio que ele vai ficar mesmo de raiva, né? Cucuruto. Ou, só pra avisar, na pauta que o Evandro escreveu, esses são os capítulos 11 e 12, né? O 11 que terminou de... Agora de falar, e o 12 é o que vai. O 11, o meu, tá escrito tiro, porrada e bomba. E o 12, pé na porta e soco na cara. Porque só tem porradaria, tá ligado? É o meu no 12 tá escrito tiro, porrada e bomba. Mas aqui é legal, porque eu segui já tinha perdido o ânimo pra fazer a pauta. Rola altas fitas, ver na pauta do Evandro. Rola altas tretas. O treco é um final épico. Rola altas tretas na sessão da tarde. Mas, cara, porra, é porradaria blockbuster, assim, né, velho? Puta, o bagulho é do caralho. Cara, Miller conseguiu, nesse número, dar pelo menos pro leitor a mesma sensação que tu teve lendo o primeiro volume, que é o quê? Cara, isso aqui num filme ia ficar foda. Sim, exatamente, velho. Ia ficar foda. O Hulk lá, cara, quebrando o palco com o Abominável, puta... Ah. Velho, faz o diabo com coisa depois. E o Hawkeye tomando altos couro da corredora lá, né, cara? O Hawkeye tomando um couro e o Mercúrio, cuzão com o Mercúrio, né, cara? O Mercúrio tá muito foda nessa cena aí, cara. Aquela cena dele ele salvando a galera inteira, aí ele para pra dar uma descansada aqui, e o Hawkeye, pô, tu vê que eu tô me fudendo aqui, caralho, ajuda aqui, nada, cara. Coisa. O cara salvou sua vida 35 vezes pra não viu, né? Mas eu acho que. Denilson, né, cara? Denilson? É o Denilson, verdade. Denilson era exato. É nessa hora que aparece o Mercúrio raspando o corpo da mina no chão. Ele se não me engano, ela tá tentando pegar alguém, ele pega e corre atrás dela, dela. Ah, tu tá cansado e tal. Ele olha pra ele e diz assim: ah, tu quer velocidade? Então vou te dar velocidade. Ah, ele tá agarra ela. Ela tá batendo no Hawkeye. Ela tá batendo no Hawkeye. Tu quer velocidade, ele pega ela e ele rala ela no chão, velho. A mina vira guisado. É muito foda, velho. Aí depois a ironia é que o Hawkeye ainda fala, você não tá fazendo nada. E ele olha com uma cara assim, filho da puta. Ele olha com uma cara de... Mercúrio, para de rolar. Para de rolar e vem me dar uma volta. Ele olha com uma cara que deu de mal. E aí o... E o Capitão decepa lá o... Decepa não, o as mãos do... Magrão lá, né, velho? Ele passa o líquido, né? De caipinto na mão dele. É o Hulk. Não, ele atira o escudo. Ele atira o escudo, né? Escudo. Exato. Mas quem, é o Hulk? Quem passou isso aí foi o Fury, né? Que um cara tinha arrancado o braço dele no número anterior. Nossa, é verdade. Não lembrar. Decepcionaram. Ah, é, Ele tava igual dando uma de Rambo com a porra da metralhadora apoiada no quadril atirando, tá ligado? Ah, legal quando aparece o Capitão Britânia, né, cara? Tipo o Super-Homem, né? Super-Homem. Isso, exatamente. Tá ali de óculos, ali terninho e. Ah, sim. abre o peito, porra. Aí o Hulk trocando a porrada no Abominável. Qual que é o capitão do Texas? Quantas pernas tem aranha? Não é inteligente, não. Porque o Abominável falava que é mais inteligente que o Hulk, mais forte. Tá levando o cacete. Cara, o foda é que o Hulk, ele é tipo, tem aquele lance das perguntas no segundo arco. E no primeiro arco dele completamente descerebrado, dizendo que ele ia estuprar todo mundo, né, cara? Sim, é, cara. Ele tava estuprar a Beth, sei lá o quê. É. Pelo menos agora ele tá focado, né, cara? Tipo, é o Hulk. Precisamos que você seja um cuzão, vai. Pô, eu tô confundindo, é no final do primeiro que o Hulk. É, né? Que o Hulk come e caga o maluco, né? Sim, é, no final do primeiro. É, aí ele prova que ele é bunda mole, né? Que ele faz que a Vespa cresce, né? Usa a fórmula do Hank Pym pra ficar gigante, né? Só que como ele é bundão, ele desenha ela com roupa. Não explicou onde é que a roupa dela. É, não. Quando o Hank Pym aparece a bunda dele. Sacanagem. Censura, cara. Censura. Ela é inglês, né, velho? Olha aí, a HDR mostrando seu preconceito contra os ingleses britânicos aí, desagradável. Nunca irá trabalhar na Inglaterra. Nunca. Nunca vai ter uma história no 2000 AD. Não, tenho certeza que vai ter. Pô. E ah, tá, daí tem a fita lá do Hulk atirando o escudo. E só pra lembrar, tipo, ele arranca os braços do maluco e tipo, depois ele pega o sabre lá do Darth Maul e ele. Foi lá, enchendo no cu e depois no peito do cara. Ele mata o cara. Mas isso quem faz é. É, isso. Mas quem enfia o sabre é o Capitas, né, cara? Exato. Sim, não. É o Capitas que mete a piroca lá no. Sim, sim. Quem arrancou os braços foi o Hulk mesmo, sim. Que atirou o escudo. Mano, deixa eu só fazer uma pergunta pro Evandro. Por que você fala Capitas mesmo? É porque é Capitas, não é? Não sei, não. Cara. Sei lá, cara. Eu falo Capitas, tem uma forma correta. Ah, é porque o Evandro assiste Naruto e é fácil, não é fácil. Nossa, vai ser um aí é Capitas. É que não tem nenhum Capitas. Ah, Vini, essa foi uma das piadas mais inner joke que eu já ouvi na minha vida, cara. O cara precisa conhecer a mitologia do Naruto pra entender a mitologia do Super Amishas, pra entender a abreviação de Capitão... É um inception de piada, cara. Isso aí é pior, assim, Evandro, tem que ter visto Naruto na versão dublada. Tem que ter visto Naruto na versão dublada. Não, olha só. É porque o Evandro é o Hokage da Vila dos Idiotas, tá? É, o Hokage da aldeia, Hokage da aldeia dos Idiotas. É o Evaristo, cara. Que é um espião Hokage. Não, você que o Evaristo, que pra quem não sabe a nossa cronologia, é pra fazer foda, cara. Abre o olho aí. É, não, é só pra falar que eu ouço o Evandro falando Capitão, eu lembro de Captcha, por algum motivo. Então eu fico imaginando assim, caralho, mas os caras digitando letra, número de casa, que porra é essa? Cara, eu abreviei o bagulho, a abreviação, tá ligado? Tu fala Capitão, é mais fácil de falar. Cara, enquanto isso, vai, deixa eu voltar aqui. O Homem de Ferro, ele desce com o... O Dylion. Com o Dylion, né? Bêbado. É um track bizarro. O Homem de Ferro 6, que eles chamam, é uma estação espacial, né, cara? E o Hulk arranca o topo da cabeça do Abominável com um soco. Sim, sim. Lembrando aquele Gaze into the Fist of Dread, sabe? Nossa, ele destrói o Abominável, tá, cara? Ele arrancou os braços do Abominável. Depois ele arranca o topo da cabeça dele. Mano, é foda que esse grupo é muito aleatório, é muito random, né, cara? Tudo zoado, assim, tipo... Os caras nem se esforçaram pra fazer os carinhas um pouco com os poderes diferentes, ou melhor, botaram os mesmos... Eles são eles são a versão tipo, deles, cara. Só que, tipo, os caras não têm treinamento, né, velho? Os caras não passaram pelo... Sei lá, ia ser maneiro se fossem os outros heróis, sei lá. Não os mesmos, cara. E aí o Hank Pym, não... Vamos lá, robôs, agora se voltem contra os chineses. Exatamente como eu planejei. Quer dizer, acho que deve ter visto que estavam perdendo, né? Ele falou, ih, fudeu, vamos dar a virar acabar. Foi dar um migué pra dizer que tava do lado da galera desde o começo, né? Deu ruim, deu. Pietro, não, você pensou por um minuto que ia enganar alguém? Não, pelo amor de Deus, eu digo pra minha mãe, Pietro. pensa filha da puta do jeito que ele é, né, cara? Tipo, deu ruim. Ajuda os caras que deu ruim, cara. Ajuda os caras. E aí o Loki se revela lá, né, cara? Que poderoso, vai fuder com a porra toda. Mano, essa analogia do Hank Pym virando a casaca só me lembra assim, tá numa boca, tá ligado? Chega os policiais subindo o morro, tem três malucos, dois começam a sair correndo na frente. Você sai correndo atrás e fala, para, seus vagabundos, filha da puta, polícia, eles vieram por esse lado, tá ligado? Tipo. Nem assim. Eu não sou nem usuário, eu tava aqui procurando alguém. Tava só de passagem aqui com esse pacote. Só de passagem. Esses mil pinos aqui no bolso, né, cara? Caiu, eu fui pegar pra vocês, senhor polícia. É que eu coleciono os pinos, só. Eu ia confiar que pegasse em casa. Eu queria ver se o cara tinha repetido pra trocar. Eu tô fazendo. Ah, caralho, eu tô fazendo uma pirâmide de pino em casa, velho. Pô, e no final desse aí, no último volume, né, cara, o Loki aparece e o Thor volta no final, né, velho? No arco-íris. É, mas ele chega boladão daí, cara. E aí chega boladão de amor. Ele tá com uma barba maneira, né, cara? Cresceu o cabelo, cresceu a barba. Não, a barba não cresceu aí, não. O cabelo ele tá usando a peruca, né? O cabelo cresceu? Não cresceu. Cresceu, ele tava bem curtinho. É, quando ele recebe os poderes de volta, cresce. É super saiyajin, velho. O cabelo cresceu. Mas provavelmente o Daniel vai dizer que na verdade não é super saiyajin, é o super ariano, porque ele é um cara que é normal, que ele vira loiro. De olho. É, a piada já desgastou. Quando ele ganha o poder de volta, ele faz uma permanente foda ao mesmo tempo. Ele passa a chapinha. Faz a chapinha. Passa Monange. Não, Monange não é na pele, não é no cabelo, né? O Thor ele martela a cabeça do Loki no chão, né, mano? Isso é o que é fuder, cara. Tipo, normalmente tu vê o Thor do filme, ele sempre manda um... Não, vou conversar. Sim, cara, nossa, esse louco. Thor, ele chega e ele fala, foda-se, seu filho da puta. Também não é ferramenta, né, cara? Ele trava putaço. E aí o Loki chama tudo. Comeu meu chandelle, filho da puta! Todos os bichos do lado. Cara, mas o bagulho que eu acho sensacional, quando desce todas aquelas porra daqueles Asgardianos lá, fodendo geral, o Hawkeye só faz uma cara de triste e fala: Thor, meu velho, desculpa por duvidar de você, tá ligado? use vaselina comigo, por favor, Thor. Ele recebe um potinho de vaselina e um livro de poesia também, né? Aí desce a porra toda e gera a página sextupla. Sextupla? Isso. Que é bonita, né, cara? Que os personagens da frente eles estão tudo em tom de azul e verde e atrás tá tudo laranja e vermelho, né? Tá. É, que eles estão no meio do fogo. Ah, cara, e essa foi uma tentativa de deixar o Pietro foda participando de toda a ação, só pra simbolizar, acho que a passagem do cenário e tal, mas não deu certo. Ele não é um loser, né, cara? Não, mas, mas isso aí também, isso aí foi aquele tipo de coisa assim, do tipo, ah é, Brian, você vai atrasar? Tá bom. Toma. Mas é o seguinte, ó, aquela cena. Não é sextupla, não, é oitupla. Olha aí, ó. Cara, não sei, lá... eu sei que assim, cara. Tá louco. Deixa eu falar rapidinho aqui. Eu tô abrindo um PDF aqui, tá ligado? E o meu zoom foi pra 8% aqui, tá ligado? Porque ele reduziu ao máximo pra poder caber na página. E o pessoal que arrancou achando que era pôster, o Godoka? Mano, otário. Nietzsche deve ter ficado umas 6 vidas só pra desenhar esse negócio aí, cara. Tá louco. Tu imagina quanto que vale a arte original dessa negócio. Nossa. Tá louco. Imagina o tamanho do xingo que o arte finalista não deve ter dado, né? Na hora que chegou. Filho da puta! Com atraso. Beleza pro arte finalista também. É. Não, arte finalista. É, otário. Pô, eu não duvido. Pega esse otário e passa pro colorista também. Porque coitado do Mary. Pô, chegou pros caras, a Marvel falou: ô filhão, 2 horas pra você entregar essa porra aí, velho. Se vira. Já tá 8 meses atrasado. Mas é um arte finalista. Se é o arte-finalista, tá de boa, porque ele sacoteia por cima. O cara só pegou duas paletas, né, cara? Só verde, azul e atrás laranja. Aí, né, cara? Boa, é, assim, mano, eu imagino o colorista dessa merda, cara, também. É, porque a lógica é a seguinte. O desenhista atrasa, o arte-finalista tem que fazer atrasado também. Fode quem? Fode o colorista. Colorista. Aí o cara vai no baldinho. No azul blur, vermelho. Azul vermelho. Oh, eu tô lendo aqui, não. Não, ia ser massa se ele desse o Gerido, tipo assim, não, deu uma explosão, aí tipo, ele faz colorido só no cantinho e fica tudo em preto e branco, assim, tá ligado? Detalhe, assim. Não, gente, aqui explodiu aqui, ó. É fofoca ficar aqui. Aquilo ali no fundo não é explosão? Eu acho que não. Não, não, é assim. Eu tô lendo aquela parte que mostra. Tipo, a parte especial que mostra a entrevista lá dos encadernados, tá ligado? Mostra, fica contando os diálogos do Hit, do Miller. Aí eles falam que vai pro Guinness Books como o maior painel de quadrinhos já publicado. É verídico isso? Tipo, continua esse recorde, Daniel? Você tá ligado? Continua. Ah, tá. Porra, do caralho. E aqui o Hit fala já fica, que... Já fica aí o anúncio que o Daniel HDR vai fazer uma página desótopla. Oh, olha só, o Hit, na safadeza, ele tá falando aqui. Pediu um painel de 3 páginas, que já era maior do que a normal de 2. A Marvel insanamente pediu que eu fizesse um painel com 8 páginas. Cara, ele. Olha o que eu acabei de falar. Ele xingou muito no Twitter. Ele xingou muito no Twitter, velho. Certeza absoluta. Uma página desde atraso, né? Agora, convenhamos que isso aí não é um painel de quadrinhos, mas não tem quadrinho nenhum, é uma splash page gigante. É, sim, sim. Cara, e é um desenho foda pra caralho, né? Tipo, para pra pensar, a arte original diz, se ele não vendeu ainda, ele deve estar esperando, tipo, sei lá... Valorizando, né? E tipo, ele vai botar uma plaquinha escrita, otário. tá escrito atrás, sim. Não, cara, eu acho o desenho sensacional, achei incrível mesmo, velho. Mas então, galera, pra gente não se estender muito aí, que isso aí já tá. O podcast tá com uns 2 horas já. O Ben vence. O Thor derrota o Loki. Mata ele, né, cara? Ah, assim, fica entendido que ele mandou o Loki de volta pra Asgard, né? Ele mata a presença dele aqui na Terra e o Loki vai pra Asgard. Tá lá, velho. Tá lá o Ben vencendo. Né? O Ben vence o mal, espanto temporal. Aparece o Hank Pym lá elogiando lá e o Capta fala que não vai se safar, tá, galera? Ele viu que ele tava junto com os terroristas. De repente chegava pra porra toda e falou: caraca, o que você tá fazendo aqui? Você não tá do lado dos caras? Não, veja bem. Tudo uma questão não, de. Não, cara. Eu desde o começo que tinha. Tava tudo presumido, eu já sabia de tudo. Não, e a Wanda, as Wanda querendo dar pro robô lá, né, cara? A Wanda querendo dar pro robô já. O Slá perguntando onde é que se entrega, tá ligado? Porque já todo mundo. Sobrou eu, cara. Achei foda, cara. Eu achei muito foda essa hora, porque, tipo, durante a batalha inteira, cara, tu esquece desse maluco, cara, porque tipo, não faz porra nenhuma. Ele tá todo... ele não faz nada. Espancado, tipo, e aí, tipo, do meio do nada ele tá, onde é que eu me entrego? Eu disse, cara, esse cara não tinha morrido, velho. Não, ele não aparece morrendo. E os Vingadores tiveram sorte pra caralho, cara, porque eles falam que o Vladimir Putin descreveu o ato como terrível. Ainda bem que ele mesmo não veio dominar a América, cara. Fudeu, cara, fudeu. Mas, cara, de certo, ele pegou, parou, foi tomar vodka, foi ver corrida de tanque, tá ligado? Foi pular de um prédio, sei lá, coisa de russo lá. Voltou no do táxi. É, coisa de russo, foi fazer uma corrida de tanque. Né? Agora o pessoal meio que fala pro Fury lá, né, cara, que eles vão tudo se demitir da vida dele, né? Falou, Fury, você tem uma filha retardada, eu demito você da minha vida. E o Supremo vai virar um grupo independente do governo, né? Exato. Aí isso, que eles vão virar independente pra andar essas merdas. Pra não ser obrigado a fazer trampo do governo, né? Aí o Homem de Ferro aparece, aí eu fico, opa, peraí, esse é o cara que vai financiar a gente. Onde a gente vai tirar dinheiro? Vamos tirar do cu desse cara aí. Cara, ia ser muito engraçado se o Homem de Ferro falasse, vamos tomar no cu. Fala, cara, não, tá doido? Você tá louco? Tá maluco? Acabei de perder meu mordão viado, velho. Os Vingadores vão lá, compram 99 iPhones, né, pro Tony Stark e fala, não? Cara, depois disso aí tem a cena da Viúva Negra lá se recuperando, né? Nossa, que incrível. Nossa, vou dar o... Que isso é muito foda, velho. E repara que ele tá sem as unhas nos dedos, né, cara? Sim. Uhum. Tá horrível, né, cara? E mete as flechas nos braços dela e depois... E crava ela na parede. Na maneira de pensar, dá uma... Porra, velho, é do caralho isso aí, velho. Ele usa a flecha apagadora de memórias nela. É. Definitiva. E aí termina, como é que termina daí? Como é que termina? Mostra um flashback do Capita, né? Ah, sim. Ah, tem a ceninha do Tony Stark chorando ali, né? Ah, é. Chorando. Porque aí ele vê uma mulher gostosa na rua. Opa, pera aí. Binóculo. Passa binóculo. Vamos lá. Prepara o helicóptero, a casa na montanha e o champanhe. Eu vou ficar dois metros fora. Ele pega e manda assim, Jarvis, prepara o helicóptero. Ah, é. Não. Porra. Jarvis. Não, do jeito que o Jarvis é, o Daniel... caralho. Daniel não, o Tony Stark vira e fala, Jarvis, eu quero um helicóptero, uma pinga e um boquete, tá ligado? Olha aí, ó, confundindo o Daniel HDR com o Tony Stark. Há algum problema aí, hein? Não, o problema é não ter o meu dinheiro. Não, só esse. Todo mundo sabe que o Daniel é o magnata da indústria de quadrinhos, cara. Ele é praticamente... Como é que eu tinha comentado que ele é o... Aquele Junior. Filho da... ele é o Amaury Júnior do podcast brasileiro. É, o Amaury Júnior é um morro de fome, o cara depende das festas pra comer. Ele se alimenta de festas. Não nesse sentido. Ele se alimenta de queijinho e salgadinho. Cara. Gravação ele leva uma sacolinha de matéria prática no bolso pra pegar o salgadinho e levar pra casa. Exato. Chega em casa, aquela mistureba de salgado dentro da sacola. Olha o Godoka falando isso como se, tipo assim, bah, eu já fiz isso, é uma merda. Mano. Pô, velho, quem não fez, cara? Eu senti a voz Doshi na voz do Godoka, na moral, cara. Isso. É porque o meu pai tá pronto, velho. Os empanados, fritos, assado com tudo misturado ali, bacião, cara. Bacião, tudo junto. Bacião, velho. Você olha pro outro lado, enfia a mão e fala, me surpreenda, e puxa alguma coisa, saca? Me surpreenda. Às vezes é gostoso, você tá comendo um saco de aquilo, mas é gostoso. Tu põe a mão dentro da sacola e tu reza pra não ter gosto de merda, né? Então, galera, então já estamos com umas 2 horas aí de podcast. Ah, beleza, aí. Terra com uma lembrança do Capitão América lá nos anos 40. Isso. Consideração, o que vocês acharam desse volume 2 aí? Foi melhor que o segundo? Foi melhor que o primeiro? Foi igual? Eu acho melhor. Eu gosto mais do primeiro, cara. Mas eu acho que o segundo tem passagens mais emblemáticas. Assim, só. Ele tem mais impacto. É isso, mais impacto, exatamente. Ah, eu curto... Eu, pra mim, é a história do... É uma história dos Vingadores que vale, tá ligado? Esses dois juntos é tipo a parte perfeita. E ali que o universo de vez terminou. Tu pode, tipo, junto o volume 1 e o volume 2 com uma história só e esquece que existiu qualquer coisa depois. Exatamente. Fecha aí o universo Ultimate, não teve mais nada depois disso. Não, teve o Ultimate 3 pra uma pessoa, né? O otário que comprou. Da Panini, cadê? Abraço, Evaristo, abraço. Não frouxa. Falando nisso, cara, eu fiquei muito bolado. Pô, tava tendo feira do livro aqui na cidade. E aí eu achei um encadernadão da segunda fase dos Ultimates, né? Eu, tipo, eu lembrei que eu, porra, comprei um encadernado dos Ultimates, a segunda parte e tal, paguei o olho da cara, não sei o quê. E, pô, como eu tinha comprado as duas primeiras partes ali pela coleção da Salvati, okay. Cara, eu vou comprar o encadernadão da segunda fase e vou ter a história que vale dos Vingadores, né? Eu passei um dia na banca, eu olhei, tava ele ali bonitinho, foi olhar o valor, tava tipo 70 pila. Deu bar, negocião, né? Tá massa. Isso que saiu. Daí eu voltei, eu olhei na banca, tipo, tava ali fechadinho no plástico, daí eu voltei na banca, o plástico tava aberto. Eu olhei pro maluco e falei assim, não tem uma fechada no plástico aí, não? Aí ele, não, não tem. Deu, ok, se tivesse eu levava, virei as costas e fui embora. Cara... Tá ligado? Aí agora aparece aqueles vibes de negão falando, uou! Uou! Cara, eu acho que foi, esse foi um do cúmulo já de comprar gibi, cara. Porque, tipo, cara, ia valer muito a pena levar pra 70 pila na sala fora do pátio. Eu não ia. Eu vejo muito, cara, o Vini pegando, falando isso e tal. Não tem um compágico aberto? Aí o cara fala, não, só tem esse. Ele faz essa cara do Magalzão que tá no avatar dele. Não vou comprar nada. E vai embora, tá ligado? Não quero essa porra. Eu vi muito isso. Porra, mas o negocião tá barato aqui. Não. Ó, na Saraiva, Supremos volume 1, 52. Caraca. Volume 2, 75, volume 2, volume 3, 23,90. Mais um pouco. Caro, velho. Opa, por que será? Vou comprar, hein. Daniel HDR, dá tuas considerações aí, cara, e já faz todo o teu jabá aí. Ah, o meu jabá não é tão complexo. Convido os amigos a visitarem aí um dos parceiros do Super Amigos, que é o ArgCast, que está em dinamo.art.br. Patrocinador oficial do podcast também, Daniel HDR Art, né? Exato, youtube.com.br Daniel HDR Art. E sobre o Supremos, eu acho que o Supremos volume 2, ele foi o mais bem planejado dos dois, né? Porque o primeiro, em função dos atrasos do Brian Hitch, que foram maiores e afetaram mais do que o volume 2, que ele já... eu acho que só os dois primeiros números foram mensais, aí o Brian Hitch estava atrasando, e aí a revista... Não, quer saber? Vai ser bimestral e fim de papo. Uhum. Aí eles transformaram ela em bimestral. Mas o primeiro volume, ele foi muito ao sabor das circunstâncias. Aquele esquema lá da destruição do Hulk... que aí tu tem um mural com as fotos das vítimas na Catedral de St. Patrick, né? Sim. Aquilo ali, aquilo ali eles fizeram muita troca de caixa por causa aproveitando, do exatamente, exatamente. Aproveitando. Tem outras coisas ali que foram decisões tomadas muito de última hora. Mas o Supremos volume 2, tu vê que eles fizeram no sangue doce, como a gente costuma dizer, né? Então, eu acho que ele é uma experiência muito mais legal de se ler uma história. Eu acho que também porque a gente já conhecia alguns personagens, então ver um pouco mais deles foi legal, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo, ele pareceu ser um fechamento perfeito, né? Talvez tivesse que ter um contrato dizendo assim, ó, não pode mais fazer nada. É porque meio que fica implícito futuro, isso, né? No mas ali. Mas o futuro nos mostrou que isso não acontece. Só pra lembrar, quem escreveu Ultimate 3 mesmo? O rei, o mestre. O outro mestre, né? O outro mestre. Melhor amigo do mestre. O semi-mestre. Cinicamente falando, né? Não, cara, isso, mas pior que depois o Miller voltou pro Supremos, mas tipo, nem ele conseguiu salvar mais. Tava uma zona aquilo, né? Já tava muita zona, todo o universo. Tinha explodido, acho que os Estados Unidos, o capitão virou presidente, não era uma merda dessas assim que tava rolando? É, ele vira depois ainda, bem depois, na mensal do Supremos que ele vira presidente, tá ligado? Nossa, e eu não sei se você sabe. Obrigado, Jeff Lobes, obrigado. Não sei se vocês sabem, o Miller, ele fez esse trabalho do Ultimates e outras coisas da Marvel nesse período aí que ele pegou o Ultimates de volta. Porque a Marvel ajudou ele a pagar uma operação de uma doença intestinal que o Mark Miller tinha, que era uma doença muito rara. Uhum. E aí a Marvel ajudou ele a pagar, fazer todo o tratamento para se curar disso. E aí ele, em retribuição à Marvel, ele assinou um contrato, porque ele estava com os projetos autorais dele. Uhum. E ele tocou ficha nesses projetos até cumprir o contrato e aí deu tchau pra Marvel. Caraca, foi legal, muito legal isso. É uma massa da parte dele, né, cara? Uhum, bastante. Foi muito profissional nesse sentido, porque ele tava lá com o Kick-Ass, tava fazendo as outras coisas do Millerverse lá, e ele já tinha falado que ele não queria mais trabalhar com o personagem dos outros, só que justamente o Axel Alonso, né, que era o editor da época, o cara pegou, convidou ele, sabia que ele tava com um problema sério de saúde, propôs isso para a direção da Marvel, a Marvel topou, e aí o Miller teve essa facilidade, porque ao contrário do que muitos pensam, o sistema de saúde nos Estados Unidos é uma bosta. Sim, não, lá é bom tipo Canadá, tá ligado? Lá é uma porcaria, tá ligado? Lá é bom, exatamente, é bom para quem paga. Exato. É bom para quem paga. Exatamente. Mas, tipo, foda então... mesmo a atitude geral, tá ligado? Da Marvel, do Miller e tal, do outro maluco que você falou que eu esqueci o nome. Do caralho mesmo. O Axel Alonso. Isso, ele mesmo. Daniel HDR, muito obrigado pela participação. Sempre uma honra aí ter com a gente aí nos podcasts. E eu faço questão de gravar com vocês o volume 3. Opa! Bom, mas obrigado, vai ser então, não faça nenhum programa pro próximo ano. Ah, sim, o último recado aí, ó. Aí, amichos que escutam o Super Amichos, não deixem de visitar a Galeria Kirbians, exposição digital oficial do Dynamo Studio junto à família do Jack Kirby, homenageando o Jack Kirby. Já estamos na arte de número 39, quando gravamos isso. E tá bonito aquilo lá, eu vou colocar, salvar o link aqui pra colocar no post, que tá muito massa aquilo. A meta é chegar em 100. Pô, da hora. Então, galera, é isso aí, curta nossa fanpage, mande e-mail pra gente aí, que a gente tá com falta de post, então a gente nós tá também precisando. Temos uma meta de chegar em 100 leitores. No momento, sim, temos 8, que são todas as pessoas que escrevem pro site, então temos 6, na verdade. Temos 6. Então é isso aí, galera, até semana que vem, e a gente conseguiu gravar 3 podcasts em uma semana, a gente tá doido hoje. Alô, Horácio. Falou, Horácio. Falou. Chega. Falou. Otário. participante do nada. Não foi aqui, mas com certeza o cara tava bem mais na vibe do que eu pra apresentação, cara. Temos também os Waste. Ai! Volume 1. Capitas começa comendo cozinhos em uma missão solo no Iraque, para salvar diplomatas feitos reféns. Heróis... Nossa, eu escrevo tudo errado, tá, gente? Eu escrevo tudo sem nenhum tipo de conexão. Espero que vocês entendam isso. Heróis sem... Posso ser sincero? Lê como tá escrito, cara. Eu sei, é porque eu vou escrevendo, tipo, só pra me situar. Então tá uma coisa do lado da outra, não necessariamente faz sentido porque que tá do lado da outra. Não tem nenhum tipo de transição entre um fato e outro, tá ligado? Ó. Vai! Vai lá, então. Capitas começa comendo cozinhos em uma missão solo no Iraque, para salvar diplomatas feitos reféns. Heróis sendo usado domesticamente. Após a missão do Cap, Thor se demite, pois diz ser o tipo de ameaça que a equipe garante. Não sei o que significa. Rogers e Jane mandando uns fucks violentos. Uns ladõezinhos tentam assaltar eles. Hank Pym e Banner trabalhando juntos. Pinzaço pensa em voltar pro Supremos como Homem-Formiga. Encontro entre Thor e Volstagg. Esse último aparentemente não está lá. Informação de que o Banner é o Hulk vaza da SHIELD. Isso é só pra me organizar, não faz sentido nenhum.